Bom dia da Clube! Bom dia! 5:18! Não perca a hora! Dando bom dia pra você. Bom dia da Clube. Bom dia, 5:22 da Clube. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender e vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Eu sou o Denilson e minha moda é assim. Futebol tem sentimento, mas obra tem muito mais. Parede com vazamento, problemas descomunais. A elétrica tá 10, esgoto deve tá certo. Pra fugir dessa sofrência, eu quero a crona aberta. E quando pergunto quem é meu novo amor, Eu falo, tamo junto e diz, agora é show. Quem questiona, usa crona. Estamos de volta aqui na programação Clube Joinville. Bom dia da Clube, bom dia, uma ótima quarta-feira, minha gente. Bom dia, tudo certo por aí? Obrigado pela sua companhia, viu? Tomando aquele cafezinho gostoso, né? Vou pedir aquele cheirinho gostoso de cafezinho, já cedinho, fresquinho, né? Eu tô tomando aquele chimarrão, mas é bom demais também, né? Tomando um chimarrãozinho, vai que vai, né, gente? Claro, aquele abraço pra vocês aí. Sou aí do Rio Grande do Sul, né, que mora aqui em Joinville, você do Oeste, você que de Chapecó, que tá morando aqui em Joinville, gosta de um chimarrão, né? É, você também, que é Catarina, também gosta de chimarrão, claro, eu também gosto, eu sou Catarina, mas também gosto de um chimarrão, claro que é bom, muito bom, cafezinho, cafezinho, é, vai bem de manhã cedo já, ao despertar do amanhecer aqui na Rádio Clube, você acompanhando o GG no Bom Dia da Clube. E com outro, segunda-feira, às 4h10 e ao sábado nós vamos até 6h30 da manhã. É, fica ligado. Então, desejo a você uma ótima quarta-feira aqui na programação da Rádio Clube de Joinville. Ótimo dia para você, 5h30, 5h30, bom dia. casa do Dom de Barro não tem goteira. Essa moda oferecer a todas as mulheres que gostam de sair de casa de mini saia. Seu marido, tô vendo que você quer cair na gandaia. Você já não usa mais vestido comprido, só quer sair pela sua mini saia. Mulher, toma sua linha, eu sou seu marido. Tô vendo que você quer cair na gandaia. Você já não usa mais vestido comprido, só quer sair pela sua mini saia. Esse povo são viado me dá ciúme. Só eu que tenho direito de apreciar. Diga-me se você bota essa mini saia e sai pelas ruas a desfilar. Tem gente mal encarada de olho gordo, parado na redondeza só pra direito. Até o vizinho da frente só sabe nada. Que faça pra você. Eu fui na cena tomar um pingão. Eu comprei arroz, eu comprei feijão. Eu comprei açúcar, comprei canela. Comprei um chicote pra bater nela. Vou comprar um vestido pra mulherado. O modelo é bom e não custa nada. Na parte da frente, quando não tem, na parte de trás é assim também. Passa a loirinha, passa, debaixo da verde rama. E passa a loirinha, passa, debaixo da verde rama. Quando passa dá um suspiro, quando suspira me chama. Vida triste é de quem ama. A boa música dando bom dia pra você. Bom dia da Clube. Tá legal, tá na Clube, hein? 5h39.